3, decolado off 3-1, controle 120 decimal 8, bom voo. Muito grato, transante 208, voo 089-83. 25 dia, informação agora em curso a passar. Apenas variação do vento variável com 8-9. Tem para aprovado 320, copio agora na coordenação 34. Autorizado então para Brasília, nível 320, via Pêndulo 197. Decola da 190 com curva direita, invertida saída Arbor, após posição elétrica, onde intercepta o estéreo 20, saiu conforme. Controle 120, decimal 8, aciona 5454 no meu ponto. Autorizado para Brasília, nível 320, via Pêndulo 197, decola 10, direita fora, Arbor elétrica. 9978, complexo final de Cume Torre, 1-1-8-9-5. A chamada 1895, azul 9978, obrigado. 35217, desce para 2000 pés, desce agora 1-0-9, autorizado sinal ILS, portabilidade. Bom dia, o azul 9978, final, visual. Bom dia, 9978, reporte externo. Reportará. Azul 4, desculpe, 9978. 9978, livre pouso 1-0, pista úmida, vento calmo, altímetro no 0-1-9. 19, livre pouso, azul 9979. Até um bom dia, confirmando da RMA para a Feira de Santana. para a Feira de Santana, prossegue a 500 pés em coordenação com a torre, inicialmente com proa norte, aguardando instruções da mesma em 1 ou 8 decimal 95, controle 1 ou 20 decimal 8, e aciona o padrão 01143, hotel Limatango. Tone e alterne 13395. Então, correto, já possui de alguém? Digo 03, para o decolagem, torre transfere 1 ou 1 decimal 95, o ajuste em Salvador 1019, agora 1019. Só para confirmar, a gente está recebendo no TCAS aqui um tráfego bem à frente da cabeceira, acredito que está sobre a pista 17 ali. Ela em Limatango, decola para o norte. Gente, chame pronto. Tá 3859, desça para 2000 pés, ajusta no 09, redução para 2009. Na 78, solo 38, viva à direita, solo 121, decimal 9. Só confirmando, não estamos recebendo alvo nenhum aqui. Não estamos vendo ninguém acionado aqui na região do aeroporto. Gente, informação, na hora que a gente passou sobre a pista, tinha um avião taxiando lá, coincidiu bem com ele, pro 9978. Ok, mas não está aparecendo sinal nenhum dele aqui para nós. Pra agora a gente também sumiu aqui. Muito obrigado, 3179, táxi via Pátio Principal Índia, ponte espera torre 1 ou 8, decimal 95, ajuste no 019, agora bom voo. Oxané 6225, ordem com a equipe de solo após a passagem da nave da TAL, autorizado por chuveiro de acionamento, reporta táxi. Azul 9978, táxi alta, reportando seu táxi 2 Juliette para ingresso. Autoridade para Maceió, nível 190, decola da 190 com curva esquerda, no sentido da saída pública, transição Caju, após conforme rota do plano de vídeo. Controle 120, decimal 8, aciona 5455 no transporte. O destino é a 299. Certo, inicialmente mantenha a corrida até mil pés, você pode parar da barra Lulu Lima Juliette. Parar da barra Lima Juliette. tá tomando a frente A330. Frente fora do solo 41 no controle, 120 decima 8, bom voo. 208, tá. Controle de Salvador, muito bom dia, o Papatango, Hotel Limatango. Hotel Limatango, bom dia, mantém as condições visuais, a vista na 09. Irá manter 510 até Feira de Santana? Afirmo, 510, 109 é o ajuste, vai se manter em condições visuais, o Limatango. Tem essa porta 20 milhas fora, Hotel Limatango. Chama 20 fora, Tango. São 3859, redução para 1809, autorizado sinal LS, possibilidade. Vai seguir um alfa triângulo nacional com 150 próximo. Reduzindo para 1809, depois está estabilizado para 3859. Torre, bom dia, 5217 da Trip, baixar o trabalho estabilizado no ILS. Cada mais escuta do controle. Opa, desculpa. Torre, bom dia, Trip 5217, baixar o trabalho estabilizado no ILS. Bom dia, Trip 5217, continua a aproximação, aguarde pista livre. Guardando pista livre, 5217. Pouso 5217. 3179, decolado aos 44, controle 120 decimal 8, bom voo. 208, bom dia. Pouso 3859. Tá 3859, completo sinal, sendo torre 1189. 118, decimal 95, bom dia, tá 3859. Na 3179, bom dia, contato radar, subatário nível 340, voe direto Leda. Direto Leda, tá 3179. Zulu Lima Juliette, autorizado ascensão nível de voo 125, direto destino, quando possível estimado para pouso. Bom dia, tá 3859, passando em Tia-Serra, baixar a travada. 3859, continua a aproximação, guarde autorização para pouso. 3859. T-225, mantenha o ponto de espera. Tá estacionado para pouso? Solo 46, livra direita, solo 12, um decimal 9. Direita, solo 129, 2. bom dia. Inicialmente táxi até a entrada da táxi do Equilo, aguardando para prosseguir. Era a torre 118, decimal 95, a gente foi 019, agora não vou. Trix 5217, ingressa via Kilo, atento à aeronave da companhia iniciando o táxi. Fique atento ao sinalizador para o passageiro. Solos 48, livra direita, solo 121, decimal 9. Direita 219, bom dia 3859. Bom dia, 4219, se você quer mais papapá, autorização para a Cambuquina, de vez voo 340. Alfa Juliette para 03, 3259. Dia 5384, ali mantenho no zero. Decolado ao 50, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, bom dia. Autorizado para Campinas, nível 340, decola da 190 com curva direita no trecho da saída da El, Leda, após posição motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alfa, onde intercepta a PZ 190 e segue conforme rota do plano de voo. Controle 120, decimal 8, aciona 54 e 56 no transponto. Autoridade Campinas, nível 340, decola da pista 10, controle da El, Leda, Mosca. Pode prever o 10, motorizado de vez. Aciona 54 e 56, transponder e controle 120, decimal 8, aciona 4299. Azul 4299, portão 8, chama pronto, espécie na mesa. Camarada, 4. 384, decolado ao 5-1 no controle, 120 decimal 8, bom voo. 08, bom dia. 35384, bom dia. 35384, bom dia, contato radar, suba para o nível 190, autorizado direto Puca. Puca, sobe 190, 5384. Estacionamento 3-1-1, bom dia, autorizado, cidade Bonfim, desça para 4.000 pés, hoje chama 0-9. Mais Thiago Delta, mantém as condições visuais, a gente chama 019, direto Itapuã, repartindo para mais parte do Estado. para o site. Então, 3304, bom dia, Papá Confere, só um instante. Copia, Brasília 360, prepara a saída, Árvore Alessa aguardando. Uma 2288, que é o teste, 1260. Francisco 1288, 1260, 625, obrigado, bom dia. Então, 3304, autorizado para Brasília, nível 360, decola da 110 com curva direita, no sentido da saída Argo, após posição elétrica, onde intercepta presumo no 77, conforme moto de bom dia. Controle 120, decimal 8, aciona 5473 no transponto. Então, 3304, correto, portão 2, chama pronto, sexto na linha. Mando 86 a bordo, 3,50 e o alternar? Sim, copiado, taxi via parte principal Índia. Considera torre 118, decimal 95. Ajuste no 019. Agora vamos ver. Autorizado para os mais rápidos. Lima Juliette, contato Recife, 1228, e ao teste, 1260. dia. Zona 9979 correto, portão 9, chama pronto, pistec, acionamento. 3663, copia? Copia, 3663, prossiga. Autorizado para Guarulhos, nível 300, decola da 190 com curva direita no perfil da saída da El, letra após posição Motiva, Mike Oscar Tango Vitor Alfa, onde intercepta Pezulo 190 e segue conforme rota do plano de voo. Controle em 120.8, aciona 5477 no desponto. Ok, autorizado Guarulhos, nível 300, decola da 10, primeira curva direita da El, Leda, direto Motiva, intercepta Pezulu 10, conforme a rota após. Controle é 208 e o transponder é 5477, TAM 3663. TAM 3663, correto, portão 4, chama pronto, desmeia acionamento. Camarada, 3663, obrigado. Após o pouso, mesmo autorizado a alinhar e manter a cabeceira 10. Solo Salvador, bom dia, parceiro 2223, autorização é com vocês? Primo, passageiro 2223, Vitória da Conquista 180, copia? Siga 2223. Autorizado para Vitória da Conquista, nível 180, decola da 10 com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa. Após conforme rota do plano de voo. Controle 120, decimal 8, aciona 5403 no transponder. Autorizado 180 para Conquista, decola 10, curva direita após a decolagem. Saída Arbor, transição Elefa, então segue conforme rota. Transponder 5403 e o controle 1208 é o passageiro 2223, box 3. Passageiro 2223. Cotejamento correto, parte 3, chama pronto para o direcionamento. Chamaremos 223, muito obrigado. 1251 e alterne 13395. CIF 1251-1395, azul 4299. Controle, Guardião Vermelho. Prossiga. Agora do Cali para Salvador, está com 02 a bordo, está uma cena que a gente fez aqui no litoral. Sente a partir do através de parte do Sul. Já livrou para o Sul. Sente a base. Obrigado. 3663 autorizado, reporta táxi. Costa boa, vermelho. 3663 no solo 13, direita no 219. 219 vai chamar 6319. Livre decolagem 10, vento 160 graus 049. Livre decolagem 10, 3304. Guardião 0, autorizado, cruzamento final da 10. Reporte para girar base na pistola 7. Pistola 06, autorizado direto pátio. A gente está presente, então, autorizado direto o pátio do Graé. Vento no 70 graus, 04 nós. Ajuste no 019, reporte em solo controlado. Está presente direto o pátio, reporte em solo controlado, 06. Obrigado. Tradução 3304, decolada agora no 5, controle no 208. 208, tá, 3304. Solo, é, trip 5221. Trip 5221, bom dia, prossiga. Bom dia, poderia nos informar aí a queria que você nos informar a meteorologia Vitória da Conquista? 4, bom dia, contato radar, batalho nível 360, sai da árvore. 360, árvore, 360. O trip 5221 na escuta? Na escuta, senhora. Entramos em contato com o meteoro aqui de Salvador, o mesmo informou que no momento encontra-se a 5 mil de visibilidade, com o chuvisco, e encoberto a 600 pés de teto. Ah, encoberto a 600 pés, né? Ah, tá bom. Como na escuta que nosso... Estamos aguardando então fazer uma melhora lá pra gente prosseguir com a história aqui. Senta. Bom dia, Papatango, Fox, Charlie, Charlie, autorizada a chegada bom. Desça para 4 mil pés, azíssima 099. Azul 9979, solo ciente, reporta quando pronto para início do push. Tá 3304, 77 Recife, 1288 e alterne 1260. 288-260-3304. Via Índia, ponte espera torre, 1118-95, ajuste na 019, um bom voo. 319, Índia, ponte espera 1895, bom dia, tá? 363, obrigado. Paulo, eu tô 3859, frente na informação passar, pronto para cota Curitiba. Então, 3859, informação Papá confere, autorizado para Curitiba, nível 340. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa, onde intercepta o pêndulo 21 e segue conforme rota do plano de voo. Controle 1-20-8, aciona 5501 no transponto. Curitiba, nível 340, decola da 10, 10 na Arbor Elefa, Upper Zulu 21, depois segue o plano de voo. 1208-5501, TAM 3859. TAM 3859, correto, portão 3, chama para um despegue-funamento. Gente. ...9979, em coordenação com a equipe de solo, reporta pronto para o táxi. Voo 630, bom dia, autorizado a chegar da mar e desce para o nível 050. Autorizado, voo 630. 3663, decolada 25, controle 208. 208, muito bom dia, obrigado, bom serviço. Controle, o TAT 3663, transfere, muito bom dia. TAT 3663, bom dia, contato radar, vou para o nível 300, vou direto Leda. Direto Leda, para o 300, o TAT 3663. Canal 6312, bom dia, autorizado Senhor da Mari, desça para o nível 060. Somente mantém chegada número 3 na aproximação. Os pegs são aumentos a 3859. Controle de Salvador, bom dia, o 3544, tem que ficar papá, no hotel. 3544, bom dia, senhora identificação, autorizada a chegada a mar e desço para o nível 070. 070. Segui a parte principal, Índia, ponto espera torre em 1918.95, ajuste no 099, um bom voo. 1019, vai via Pátio Índia lá, 1895, muito obrigado, senhora. Linha 240, número 4 na aproximação. É o Trip 5221? Trip 5221, prossiga. É, poderia um contato lá com o Meteoro ou de Vitória para saber se há algum atendimento de melhor? Só um instante. Legal. Fox Charlie Charlie, reduza para 2109, número 2 na aproximação. Salvador, muito bom dia, o azul 9979, quanto era na zero, pronto. Azul 9979, muito bom dia, autorizado a linha de decolar 10, vento 170 graus, 049. Ali decolou, azul 9979. Paulo Salvador, passo faria do 2223 para o táxi. Estamos com 5,6 a bordo, 7 horas e 30, autonomia alterna, Salvador. 35414, tem condições de manter 210 de escada? 210 a pia. 100, reduza para 210, nós. Oito, nove, cinco, passei dois, dois, dois, três, boa. Butan 3859, coordene com a equipe de solo após a passagem da aeronave da passaria da retaguarda, livre pushback, acionamento, reporta táxi. Autorizado pushback, acionamento após a passagem da aeronave retaguarda, 3859. O trip 5221 na escuta. Afirmativo, 5221. Entramos em contato com o meteoro aqui de Salvador, mesmo informou que pelo TAF que ele possui, existe uma possibilidade de melhora no teto entre as 12 Zulu, as 14 Zulu, para um aumento para 1.500 pés e permanecendo chuvisco leve, ok? Ah, tá bom. Então o TAF para esse horário agora, a previsão é de melhora, positivo? Afirmo, a melhora entre 12 Zulu a 14 Zulu. Tá bom então, nós vamos conseguir lá. Por isso a pista 33 está aberta aqui pelo nosso... pelo...